What's your specialty? Il y a tant de choses à choisir. Oh, beautiful. Ostento a fama, riqueza, país de tanta pobreza, já não afirmo com firmeza. Se torço então com certeza, só mulherada, noitada, estão jogando pelada, tem fãs pra todo lado e ganham bem um bocado. Depois desnobaram, coitado, andar com carro importado, isso é bom pra você, é normal. Isso é paixão nacional, é muita grana envolvida, muitos faltam comida. Aparecer na TV fica legal, pode crer, depois mostrar sua bunda naquela tal revista G. Eu quero ver de você humildade no seu rolê, de tudo fazem piada do torcedor, dão risada e tudo querem mostrar. Relógio caro comprar, e tem mansão no estrangeiro, só pensa em luxo, dinheiro, nunca treino o dia inteiro, a noite curte o puteiro. A mídia mostra falsidade, dizendo que fazem caridade. Eu sei que estou chegando tarde a te falar a verdade. Se liga na fita aqui, vim aqui para mostrar, jogadores atuais estão a se ostentar. Se liga na fita aqui, vim aqui para mostrar, jogadores atuais estão a se ostentar. Se liga na fita aqui, vim aqui para mostrar, jogadores atuais estão a se ostentar. Se liga na fita aqui, vim aqui para mostrar, jogadores atuais estão a se ostentar. Sorriso falso no rosto, trocou no esporte seu posto. Situação que me encontro, tão me tirando de tonto. E vivem a se mostrar, fazem questão de esnobar. Você sabe como é, também sou fã do Pelé. Atira a bola do pé e não tira de mané. Veterano no destrincha, lembra sempre do Garrincha. Inventou de vida vaca, chamava oponente na xixi. Onde buso pro treinamento, nunca jogavam mais lento. Atuais do tormento, já não tem meu consentimento. Estádio cheio, maluco, só pensam no seu lucro. Cê vê que é muita treta, ainda veste a camiseta, escute a minha letra. E não se iludam com perneta, se liga na fita aqui. Vim aqui para mostrar, jogadores atuais estão a se ostentar. Se liga na fita aqui, vim aqui para mostrar, jogadores atuais estão a se ostentar. Se liga na fita, vim aqui para mostrar, jogadores atuais estão a se ostentar. Se liga na fita, vim aqui para mostrar, jogadores atuais estão a se ostentar. Pregaiada.